Chile. Raça do caralho, cagueta, pé de pano. No distrito, no vinga, nós fecha. Pega katano, tamborzão alongado. No estanho é bala rasgando. Jack safado nessa porra. Abre meu apetite insano. Bicho solto, não aceita falha. Corre com as nove, pai, filho, Espírito Santo. Não vai te livrar da mostra pianinho. Cê sabe que capa entra em off na maldade do bozo. Carta na manga é brinquedo. O de santa da carruagem é vilão de drag entupida. Pra catar fila da puta, aniquilar as conversinha baldado, cheio de maldade. Clima tenso, noite fria, vai virar mula sem cabeça na maldita noite fria. Aqui não vinga no distrito, cagueta, pé de pano. Os artefatos tão de cima, então sustenta malandro. Tá ligeiro, pilantra, pra não andar por falhas. Falso é mal, o gás explode na tua cara. Bala de gás na tua cara, caroço de nove explode. Apetite nas costas. Bala de gás na tua cara, caroço de nove explode. Apetite nas costas. O que eu odeio nesse mundo é cabritagem do caralho. Altos mano por aí, falando ser aliado. Esperando aquela chance qualquer pra pilantrar. Chavecar a tua dona pra depois ele catar. Mas não é bem assim, comédia que tu se cria. X9 cagueta que não fecha na quadrilha. Abre o olho teu comédia, tu pensou que eu esqueci? O aval tá confirmado e pra você sou o juiz. Tá chegando a sua hora, seu dia tão contado. Não adianta se esconder nessa porra de barraco. Vai pensando que é assim, tentando me jogar pra trás. Cagueta e pé de pano, te apresento Satanás. Aqui não vinga no distrito, cagueta, pé de pano. Os artefatos tão de cima, então sustenta malandro. Tá ligeiro, pilantra, pra não andar por falhas. Pensou em falso é mal, o gás explode na tua cara. De gás na tua cara, caroço de nove explode. Apetite nas costas. Fala de gás na tua cara, caroço de nove explode. Apetite nas costas. Se tem caguete safado no ringue, saquei a nove. Destravei os cadeados, pitbull pra dar o bote. Silver Bond gira, cagueta já tá na mira. Na frente, 13 de aço no pente, 13 que vinga. Sua vida, a base do clique, sai a fumaça. Sem perdão no presídio, seu corpo queimado na jaula. Taca fogo, deixa os menina aqui brincar. Brincar de assassino pronto pra te degolar. Se o demônio tá de touca, tatu age na perna. Levanto você pro inferno sem conversa. Já era, toma aí, ser de teflon, pé de pano. Conhece o cão, nem se pedir pra Cristo, ele guarda tua oração. Para o carro, para o carro. Qual foi, gangster? Vai lá o pilantra, e aí Clertoy. Passa a máquina aí, parceiro. Pega, parceiro, cata, cata, só no globo. E aí, filha da puta, cê lembra de mim? Pelo amor de... Morre, caralho. Aqui não vinga no distrito, cagueta, pé de pano. Os artefatos tão de cima, então sustenta, malandro. Tá ligeiro, pilantra, pra não andar por falhas. Pensou em falso é mal, o gás explode na tua cara.